começou mesmo, mas não lembro de boteco. Dessa vez falando sobre vampiros ou não. Contando a história de Vlad, o Empalador. Uma das histórias muito mais intrigantes da Europa continental. Da Europa o quê, hein? Oriental, nesse caso. Ok. Então, da Europa Oriental. Meu nome é Douglas Dias. Paulo Lex Luthor Vitor. Aquele que nada a ver, certo? Que diabos Lex Luthor, velho? Raspei a cabeça de novo com o Gillette. Ainda cortei a orelha fazendo isso. Acho que o Lex não faria isso. Ok, 3, 2, 1, it's down. Falando então do Vlad Tepes, o governador da Valáquia e da Transilvânia, um pedaço da vida dele, é bom contextualizar historicamente aonde que se passava isso, como estava a Europa no período em que ele estava no governo da Valáquia. Ele era o voivode da Valáquia, que é uma região da Romênia, ao sul da Transilvânia. Explica o que é o voivode. Perto da Moldávia. Voivode é um chefe tribal, um warlord, um general. É um posto militar. Mas é aquele militar que também governa. Assim. É, exemplificando aí, a gente tem que contar um pouquinho aí como que era a organização da Europa nessa época. A Europa era basicamente organizada em feudos, né? E esses feudos serviam ao rei. Existia um rei que centralizava o poder. Então, o voivode, normalmente, se produzia como se fosse um conde. Ele é um senhor de terras, é um tipo um soberano das terras dele, só que ele é vassalo de um rei. Então, normalmente, é traduzido como conde, ou em alguns lugares dá para traduzir como um príncipe, porque ele é o governante daquela região. Lembrando que a gente... Ele também tem a tradução de lorde. A gente está falando do século XV. Exatamente, né? Século XIV e século XV. Mas então, esse voivode, como voivode da Valáquia, ele foi considerado o último que ainda teve alguma independência no território da Valáquia, porque depois dele teve uma dominação turca-otomana em toda a região. Logo, junto com isso, caiu o Império Bizantino também, tudo aquilo. Na verdade, foi justo na mesma época, que, no mesmo ano, no mesmo período, caiu o Império Bizantino. O Império Turco na Europa e a queda do Império Bizantino vão ser dois pontos muito importantes da nossa narrativa. Para explicar um pouquinho, essa região da Valáquia ficava exatamente ali na mais ou menos na divisa entre os domínios dos turcos, que eram islâmicos, e as terras germânicas, que eram católicas. Então, assim, estava exatamente ali no meio da porradaria. Hoje é uma região da Romênia. Exatamente, a parte sul da Romênia. Isso, mas vale frisar que também estava bem próximo dos Balcãs, que ainda eram pagãos. Ou seja, era uma bagunça, quer dizer. Basicamente uma zona. Suruba, né? A Valáquia possuía uma monarquia hereditária na época, mas ela era diferente da monarquia hereditária que a gente conhece, porque o herdeiro não era o primogênito, mas ele era eleito dentre os possíveis candidatos ao trono. Mas aí que tá, quando eu li sobre isso eu fiquei um pouco confuso, porque os possíveis candidatos a ser líderes lá, eles não eram necessariamente filho do cara, do Lorde. Exatamente, é porque tem um problema aí na... É porque não existia regra de sucessão bem definida. Enquanto você não tem regra de sucessão bem definida, o que acontece? Você tem uma série de reivindicantes ao trono. O que aconteceu lá na época do Vlad? Ele é o Vlad III. O pai dele, Vlad II, era filho do... Como chamava o pai dele? Alguém me ajuda? Nicéas, né? Ele era filho do Nicéas II. Só que é o seguinte, esse Nicéas II, quando ele assumiu, teve também um problema de sucessão entre ele e o irmão dele. O que aconteceu? Quando teve esse problema de sucessão, criou-se duas dinastias, que era a dinastia da qual veio o Vlad e a outra e a dinastia do irmão do avô dele, que são os Dan o quê? Não, é Dan alguma coisa. O cara chamava Dan, mas aí é a dinastia da Mesta, exatamente isso aí. Então assim, Ah, aí, quando o Vlad, o Vlad III assume, muito entre aspas, o governo da Valáquia, existia essa disputa com os primos dele. A disputa era direta com os primos dele, que eram da dinastia do Dan II. É, vale frisar também que a sucessão, elas passavam, então teve muita morte com relação a isso, tanto o Vlad, o pai dele, o avô dele, quanto ele e o pessoal do outro lado também, sempre teve uma questão de sangue, né? Tipo assim, era muito violenta a decisão, a sucessão ao trono, era sempre cheio de morte, primo assassinando primo, né? Entre outras coisas. Mas isso aí não é uma característica só deles, né? Toda. Não. Sim, mas o que eu estou querendo dizer é que, devido a essa falta de regra na sucessão ao trono, levava a isso, entendeu? Na prática, qualquer um podia ser o governante. Então, como qualquer um podia ser o governante, todo mundo queria ser. E aí virava bagunça. E outra coisa que era muito relevante na hora de ser um governante nesse período era o apoio tanto dos húngaros quanto dos turcos, que eram os vizinhos e que podia foder com o geral. Então, além da questão de um matar o outro, etc., tinha a questão dos apoios, tanto dos turcos quanto dos húngaros, ali perto. É, e o que eu vi aqui também, no governo dessa região, é que oscilava muito. Então, o mesmo cara, mesmo ele conseguindo chegar ao poder, ele perdia esse poder para outro e depois retomava esse poder. Isso aconteceu com o Dan II, com o Radu II, o Calvo, e depois acontece com o Vlad também, o Vlad III e o Vlad II. É, o Vlad III teve governo de 2 meses. É, ele governou 3 vezes. Então, assim, né? Isso, e teve um governo que durou 2 meses. Somados esses 3 governos do Vlad, o Imperador, o Vlad III, totalizam, não chegam a totalizar 7 anos. Então, sim, ele governou por 2 meses, depois governou por quase 6 anos, ficou 2 anos afastado e depois voltou para governar por 2 ou 3 meses. Então, assim, era uma região de muita instabilidade. Ainda é hoje em dia, tá? Não é uma região que está 100% livre de instabilidades, não. Uma das coisas que gerava a instabilidade nesse período, nessa região, era o fato do Império Turco-Otomano está tentando se expandir para dentro da Europa, que levou a muitas tomadas de decisão com relação a coisas desse tipo, né? É, uma delas foi a criação da Ordem do Dragão, né? Que é o nome do caralho. Pois é, meu nome é foda. E aí, você é de onde? Eu sou da Ordem do Dragão. Ah, qual é? Tira onda, né? O outro vira assim, eu sou um cavaleiro hospitalar. Essa Ordem do Dragão foi criada pelo Sigismundo, que era rei da Hungria. Depois ele virou. Foi criado por quem? Pelo Sigismundo? Porra, velho. Era Sigismundo, ou Sigismundo. O nome não é dos melhores, mas ele era imperador da Hungria. E depois, foi até depois da criação da Ordem do Dragão, ele virou imperador do Sacro Império Romano e Germânico. E é aí, para quem está relacionando, é exatamente o império que foi criado lá pelo Carlos Magno, que não tinha um domínio bem estabelecido e tal, não tinha regras até de sucessão bem estabelecida, era mais um título concedido pela Igreja Católica aos protetores da cristandade, vamos dizer assim. Então ele era o rei da cristandade. O mais legal é imaginar o Vlad protetor da cristandade. Eu vou te contar que esse bobeira é piores. Cara, mas pela moral dele, ele protegia a cristandade, cara. Até a moral dele era bem. Pô, parece a dos pastores evangélicos de hoje aí. Caraca. Eu não vejo ninguém empalado nas igrejas, não, velho. Foi mal. É, mas o vídeo vai chegar lá. Então, o Sigismundo, ele. Cara, esse nome é muito ruim, Sigismundo. Muito foda. Mas então, o Sigismundo, ele exatamente por causa das invasões turcas, a gente não vai conseguir acabar por causa do nome desse cara, mas exatamente por causa das invasões turcas, ele reuniu aí alguns vassalos, que eram os vassalos mais poderosos e leais ao Império Húngaro, eram 21 nisso, e criou essa Ordem do Dragão. Alguns anos depois, até por algumas necessidades aí e tal, ele resolveu estender essa Ordem do Dragão, que era, aí, vamos dizer que era um clubinho de quem queria expulsar os turcos. Estou sendo bem, bem simples. Quem quer expulsar os turcos, bota o dedo aqui, que já vai fechar. Exatamente. Era uma reunião de alguns senhores de terras que eram contrários aos interesses turcos. Então, alguns anos depois da fundação da Ordem do Dragão, ele recruta mais alguns nobres da região, dentre eles o Vlad II, que é pai do Vlad III. O Vlad II entra para essa Ordem do Dragão, e meio que orgulhoso do título e tal, ele adiciona o nome dele o pseudônimo de Draco, que seria aí o dragão. Então ele se torna Vlad o dragão. Pô, deram mora, né? O cara era esperto, né, velho? Tinha meio que fica o calvo, o dragão. O cara é esperto. Antes que desse um título fudido pra ele, ele explicou, não, bem foda aqui. Porque... o cara da Ordem do Dragão, o Sugismundo deu mole também, né? Ele que tinha que ter escolhido alguém pra ter esse título, que é tipo o mais importante da Ordem. Não que seja, de fato, né? Mas o título é o mais legal da Ordem, pois com certeza. É. Mas sério, é melhor ser o dragão do que o calvo, o gordo. É, pode ser o dragão calvo, né? O que seria bem bizarro. Ele não tem escama na cabeça. Mas aí, o Vlad III, filho de Vlad II, então adota como pseudônimo o título de Drácula. Então ele se torna Vlad Drácula, que significa filho do dragão. Não precisa ser nenhum gênio para relacionar o nome do Vlad Drácula ao livro Drácula do Bram Stoker. Que isso? É mesmo? Você jura? Pois é, só que aí tem alguns probleminhas. O livro, na década de 70, começou a relacionar a história do Vlad com a história do Drácula do Bram Stoker, só que hoje os estudos mais recentes nos mostram que isso não é muito preciso. Aparentemente, a única influência do Vlad na história do Bram Stoker foi dar nome ao personagem principal. É que ele era um vampiro. Como? Era um vampiro que sugava as pessoas, só que ninguém sabia, tá vivo até hoje. Mas o Vlad... Sempre soube. Mas o Vlad simplesmente deu nome ao personagem principal. Acontece que o Bram Stoker já tinha uma história escrita, isso em 1800, no final do século XIX, ele já tinha o protótipo da história do Drácula escrito, e o personagem principal dele ia chamar Conde Vampir, que é um nome assim, convenhamos, bem original, né? Caidíssimo, né? Não, e vale contar que o Vampir é o nome do primeiro vampiro que surgiu numa história escrita, né? Então, além de não ser o nome de fato original por causa da figura do vampiro, é o nome que já era usado para outro vampiro. Porque essa história que o PV está comentando é a história do John Wendell Polidor, que chama The Vampire. O Bram Stoker mudou um pouquinho o nome, a grafia do nome e tal, mas era basicamente o mesmo nome. E aí o que acontece? A mudar a grafia é igual o Matheus com TH, só TH, velho. Mas aí o que acontece? O Bram Stoker estava fazendo algumas pesquisas sobre a Transilvânia, a região da Transilvânia, que fica ali exatamente em cima da Valáquia, é vizinho da Valáquia. Em cima não, né? Ao norte. Em cima não tá sobrevoando. É uma ilha voadora. É, exatamente. Ao norte da Valáquia. E, no meio dessas pesquisas, ele se deparou com a história do Vlad Impalador. E, apontou um pouquinho pra história, porque é uma história um pouquinho sombria e tal. O Vlad não era uma pessoa, digamos... Um pouquinho sombria. Pois é, eu não sei onde que você anda passeando, Douglas, porque é muito pouquinho. O Vlad não é um personagem muito amigável, então isso lógico chamou a atenção dele. E chamou a atenção pro nome. Porque, igual a gente falou, o significado de Drácula era filho do dragão. Dra- Drak é dragão, U é o artigo e esse lá no final é filho de. Então, o significado lá no século XV era filho do dragão. Só que depois essa palavra Drak foi assimilada na região para descrever demônio. Então, o nome dele lá no século XIX já poderia ser lido como filho do demônio. E essa versão que chegou ao Bram Stoker. Vale frisar que Drak virou demônio em romeno. E essa versão que chegou ao Bram Stoker. Que quando ele lê as histórias, o significado que ele viu da palavra seria filho do demônio. Então ele virou Drácula, filho do demônio, é exatamente o que ele queria para o personagem. Então ele assimilou o nome ao personagem. Mas aparentemente, vamos dizer de novo, né, aparentemente, foi a única influência do Vlad na construção do personagem Drácula do Bram Stoker. Então, assim, apesar de muitas histórias que a gente ouve que ele influenciou na construção do personagem e tal, não foi exatamente isso. O Bram Stoker, quando ele ficou sabendo da existência do Vlad, já tinha praticamente todo o livro escrito. Mas ele salvou o Vlad de um nome fudido. O Drácula de um nome fudido. Mas quem leu o Bram Stoker vê que não tem muita ligação, né? O Drácula do Bram Stoker é bem sedutor, é muito diferente do que a gente vai falar aqui do Vlad. Normalmente, ele usou como base muito esse livro Vampir lá do John Wyndham, que foi um livro. Isso é também uma história interessante. Esse livro Vampir foi escrito praticamente junto com Frankenstein. Eles foram escritos no. Diz a lenda, né? Que no verão, que teve uma erupção vulcânica muito grande na Indonésia, e não teve verão. O verão foi praticamente um inverno. Então o Lord Byron, junto com alguns escritores, ficaram reclusos no castelo. Eu não vou lembrar onde agora. Mas foi nesse castelo que surgiram tanto o Frankenstein como esse livro, The Vampire, que depois influenciou o Bram Stoker. Segundo a lenda, eles tiveram um concurso de histórias assustadoras. Quem criasse a história mais assustadora, tipo, ganhava essa competiçãozinha. Porque tem que lembrar que não tinha nada para fazer. Não tinha televisão para assistir, não tinha PlayStation para jogar. Tinha uma mulher só, não dá para todo mundo trepar ao mesmo tempo. Enquanto trepava o resto. Era uma mulher só e era casada e o marido dela tava lá, que era a Mary Shelley que criou o Frankenstein. Então, assim, eles fizeram isso para passar o tempo. Né? Então, teve esse concurso de histórias. Foi quando surgiu o Frankenstein, o The Vampire, entre outras histórias aí, mas o que ficou famoso foram essas duas, né? Sim. Então, assim, o Bram Stoker, de fato, baseou muito em algumas mitologias femininas, principalmente da Transilvânia, mas muito pouco no personagem no Vlad. Só que falando sobre mitologias femininas, quer dizer, tem um dos pontos que o Bram Stoker retirou dessas mitologias para construir o livro Drácula foram os lobisomens. E a nossa primeira música não é sobre vampiros, é sobre lobisomens. Adivinha que música que é? Então, eu queria que alguém cantasse. Mas vamos então com o Michael Jackson, Thriller. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Como nós falamos, o Vlad II governava a região da Valáquia antes do Vlad Impalador, do Vlad III, filho dele. Nessa época, existia uma disputa grande entre os turcos e os cristãos, que eram europeus, principalmente germanos, principalmente sobre o controle daquela região ali. E no meio dessa disputa, a Valáquia ficava como um elo fraco ali, né, na região, porque tinham duas grandes potências e eles estavam exatamente no meio. Então, o Vlad II mantinha a política de tentar ficar neutro no meio dessa disputa entre Hungria e Turquia. Só que o que aconteceu? A Turquia começou a ganhar força naquela região. Então, nesse período, a Turquia tentou invadir a Transilvânia. No que a Turquia tentou invadir a Transilvânia, a Hungria foi lá dentro para defender o território. E o Vlad tentou se manter à parte da história toda. Porque, como a gente falou, ele tentava ali contornar a situação de que se ele vendesse muito mais para um lado, ele corria o risco de tomar um pitoco do outro lado. Então ele tentou ficar mais ou menos neutro, e alguém expulsou a Turquia da Transilvânia. E no que a Hungria expulsou a Turquia da Transilvânia, aí vai aparecer um personagem recorrente na história aí, o João Calvino, que era na prática o governante da Hungria, virou atenção para ele, de que tipo, pô, era para você dar apoio a gente e tal, e começou a pressionar o Vlad. O Vlad então se alia à Turquia, e essa aliança, para meio que sedimentar a aliança, ele renova alguns tratados lá de que ele daria tributo à Turquia e tal. E os dois filhos mais novos dele, o Vlad e eu não lembro o nome do outro filho, que é o Belo lá, o filho dele. Radu. Radu, o Belo. Então, os dois vão presos pelos turcos. Eles são levados como reféns, meio que para tentar manter o Vlad honesto aí no acordo. Então, o Vlad... Vale lembrar que essa prática era comum na época, tá? De trocar reféns. Exatamente. Então, o Vlad passa boa parte da infância dele cativo na Turquia. Ele ficou 12 anos aprisionado. Não, ele ficou 3 anos aprisionado aí. 2 anos ele fica aprisionado depois. Certo? Depois? Depois quando ele é aprisionado pelo Calvino. E, cara, é foda. Ele fica aprisionado toda hora. Ninguém tem essa. Então, o Vlad fica mantido prisioneiro na Turquia até a morte do pai dele. Quando o pai dele morre, os turcos meio que entram em um acordo com ele para ele ser o pretendente ao trono da Valáquia. Então ele seria mais ou menos como o rei Remanionete, assim, dos turcos da Valáquia. Só que aí ele assume o trono da Valáquia, mas aí o Calvino e os húngaros conseguem depor ele. Isso, questão de 2 meses depois, conseguem depor ele e colocar o primo dele, daquela dinastia dos Danes lá que a gente comentou, é no trono. Esse cara que você tá falando aí é Corvino, não é não? Eu não sei, eu acho que é Corvino. Deixar... É Matias Corvino? É, na verdade esse é o João Corvino, é o pai do Matias. Eu estou confundindo os nomes aqui, de fato. É, porque o João Calvino, ele faz outra coisa. É, pois é, aí tá bem longe. É, exatamente, eu não vejo problema de nomes aqui. Mas é isso mesmo, é o João Corvino. É, vale lembrar, a proximidade dos turcos não era tão próxima assim, apesar de estar sempre batendo as portas da região, né? O Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente, ele era a primeira linha de defesa contra os otomanos, né? Então, assim, até ele cair, ainda tinha, antes da região, ainda tinha todo o Império Bizantino a ser passado pelos turcos, o que nunca foi muito difícil, mas para os turcos passar por ele, nem sempre atacava o Império. Mas passar por ele nunca foi muito problema. É, Pedro, mas é porque nessa época os turcos já tinham conquistado uma parte do Balcão. Então ele já tinha. Sim, então ele passava direto, dava a volta. Então nessa época do Vlad II, eles já dominavam parte do Balcão. Então por isso que existia essa ponte muito perto da Transilvânia aí. Mas de fato, ainda nessa época, o Império Bizantino segurava boa parte do poderio. Enquanto esse primo dele estava governando, ele viveu durante vários anos no exílio, e com apoio húngaro, que na época eles não eram conhecidos como húngaros, eram como os magiares, ele volta para a Valáquia e derrota esse príncipe, que é primo dele, o Vladislav II. Vladislav, aí depende da fonte que você encontra, porque é romeno antigo, acho que ninguém costuma falar isso. E assim ele começa o segundo reinado dele, em 1456, com o apoio dos húngaros. Esse segundo reinado dele foi o que durou mais tempo, né? Ele foi até 1462. E o Vlad, ele teve uma longa campanha contra os turcos. Aí, e foi uma fase que ele ficou conhecido por tudo que ele fez, de loucuras. É bom a gente voltar de novo para aquela história. Essa região é uma região muito contestada. Por ser uma região muito contestada, o Drácula, o Vlad, ele aparentemente sentiu uma necessidade de ter poder. Ele assumiu o trono, um trono que a legitimidade era muito baixa, e tinham vários contestantes ao trono e ainda influência tanto turca quanto a húngara. Então, assim, aparentemente, o que passou pela cabeça dele foi que ele tinha que incumbir medo, talvez, para conseguir segurar o trono. Aí, com isso, ele começou a fazer várias atrocidades, nenhuma teoricamente injusta. Ele não fazia essas atrocidades ao léu, né? Normalmente era com os inimigos dele. E para aterrorizar mesmo. Ô cego, na real, tem a lenda de que ele fazia isso com os próprios súditos também, porque ele tinha uma moralidade muito questionável, questionável, mas sim, muito no âmbito. Ele tinha um código moral muito rígido. Então, qualquer deslize. Especialmente no âmbito sexual da parada. Isso, então qualquer deslize, ele. Ele empalava. Ele poderia sim falar, mas quando eu falo que não era o Léo, é que ele não. Ele não pegava um cara na rua empalava. Aquele transeunte ali. Vamos empalar. Mas reza as lendas de que quando ele estava preso, encontravam nas celas dele ratinhos empalados em pedacinho de madeira, assim. É, a coisa toda tinha um objetivo. Pelo que eu li, não tem muitos detalhes sobre a técnica que ele utilizava, mas ele inseria uma vara longa no ânus da pessoa. Essa vara, ela era puxada para dentro da pessoa através de cavalos. Na verdade é o contrário, a pessoa é puxada para cima da vara através de cavalo. O processo funciona mais ou menos o seguinte: você pinta amarrar as pernas da pessoa. É, você pinta no saco no chão, amarra as pernas da pessoa em dois cavalos e os cavalos puxam para dentro do saco. Isso, aí depois levanta a vara. Exatamente. Só que ele fazia isso de tal forma que a pessoa não morria. Ele conseguia evitar alguns órgãos vitais e a pessoa ela ia morrendo com seu próprio peso na estaca. Muitas vezes ele conseguia até acertar a estaca na boca da pessoa. A estaca saía pela boca, o que normalmente não acontece. O que normalmente acontece é a estaca sair pelo lado do pescoço. É, mas voltando àquela história lá de que tudo isso tinha um objetivo, por mais sombrio que seja, por exemplo, no início do reinado, no início do governo do Vlad, diz a lenda que ele reuniu vários lordes, senhores de terra da região, para um banquete de paz, para celebrar aí a conquista dele e tal. Só que esses lordes, ele reuniu exatamente aqueles que tinham, digamos assim, a lealdade mais dúbia. Ele reuniu todo mundo e, segundo a lenda, perguntou a eles quantos príncipes regentes, quantos governantes eles tinham tido. E vários deles falavam que tinham passado por 10, 11, 12 governantes. Para falar exatamente quanto que aquela região ali era contestada, né? Instável. E era instável. Então ele virou e falou que isso é uma prova da falta de lealdade deles. Por que então que eles tiveram tantos governantes diferentes? Eles foram vassalos de tantos senhores diferentes. Ele pegou os mais velhos e empalou. Os mais novos ele obrigou a trabalhar como escravos na construção de um novo castelo. E dizem que em condições muito precárias. Eles trabalharam por anos na construção desse novo castelo e os poucos que sobreviveram, ele falou também. Então, assim, teve um objetivo claro de demonstrar poder, de acabar com a oposição, e etc. Mas os métodos, digamos, não foram dos mais pouco ortodoxos. Exatamente. E tem as lendas que se geram depois com isso também, né? Existe uma lenda que não se sabe a veracidade dela, pode ser verdade como pode não ser verdade, que a pobreza tinha aumentado muito na região e foi quando ele decidiu que o reino dele não ia ter mais pobres, não ia ter mais mendigos. Então ele convocou todos os mendigos para o palácio para dar um banquete e aí cedeu aquele banquete enorme, cheio de comida, carne e tal. E quando o pessoal estava comendo, ele apareceu, perguntou como é que estava a comida e tal, falou que no reino dele não ia ter mais pobres. Saiu, mandou fechar o palácio e atirou fogo. Então também dá para mostrar que surgem lendas que não dá para saber a veracidade delas, mas que também não são improváveis, visto que o cara era meio maluco. Mas o que ele fazia era, como a gente já falou, tinha uma função muito grande. Por exemplo, quando ele enfrentava os turcos, ele capturava alguns e empalava. Então quando os turcos iam passar pela região, eles viam pessoas do próprio povo empaladas, e isso gera uma baixa na moral tremenda, né? Isso abala a moral de qualquer pessoa, né? Só que tem uma outra lenda sobre ele também. Em alguns lugares dizem que ele gostava de se alimentar vendo as pessoas morrendo empaladas. Aí já não se sabe se é real ou não. E dessas lendas também tem a lenda da esposa infiel, né? Que foi, ela teve os seios decepados, depois arrancaram a pele dela e ela foi empalada em praça pública. Enquanto a mesa dela estava esticada, a pele dela estava esticada numa mesa próxima. Se isso ocorreu, puta que pariu nesse cara. Mas diz que ele também, além de, né, desses casos de conduta sexual, que ele ficava em cima, porque devido ao código moral dele, ele também punha esse código principalmente aos ladrões e mercadores. Então ladrões e mercadores tinham o mesmo destino, o empalamento. Não, mas os mercadores que... Os mercadores que enganavam seus clientes, os desonestos, não qualquer mercador. É quase igual, mas tudo bem. E agora nós vamos ouvir o tio Raul Seixas com o Vampiro Doidão. Toca, Raul! Pariu, meu gato pôs um ovo, mas gato não põe ovo. Puta que pariu de novo, sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. passo o dia dormindo e a noite eu fumo baseadão. Se droga fosse álcool, eu morria de cirrose. Se álcool fosse droga, eu morria de overdose. Eu sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. Eu tô muito louco, eu tá baseado no pão. Estava no escurinho, comendo a empregada. Alguém abriu a porta e eu comi a bomba errada. Sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. Só faço sexo dentro do caixão. Gosto das moças virgem e das moças honradas. Mas o que eu gosto mesmo é de festa com a portaiada. Eu sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. Só chupo sangue de menstruação. Quando eu nasci no pico da cegonha, na minha mamadeira foi 2 quilos de maconha. Eu sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. Eu fumo todas e não abro mão. Não sei como é que eu posso, não sei como é que eu pude comer caco de vidro e cagar bola de mude. Eu sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. Eu quero morrer todo pesadão. Marcelo é meu amigo, Marcelo é meu colega. Eu vou fazer com ele o que um cavalo fez com a égua. Eu sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. Passo o dia dormindo e a noite eu fumo baseadão. Eu vi Papai Noel montado no urubu, tomando Coca-Cola e arrotando pelo cu. Eu sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. Eu tô muito louco, que tá baseado no vão. Humberto era careta, um cara retardado. Fumou bosta de vaca e ficou muito virado. Eu sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. Só faço sexo dentro do caixão. Eu fui ao cemitério e sentei na catacumba. A puta da caveira beliscou a minha bunda. Eu sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. Só chupo sangue de menstruação. Pulei de paraquedas, o paraquedas não abriu. Mandei o fabricante para a puta que pariu. Eu sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. Eu fumo todas e não abro mão. Quando eu morrer não joguem flores no caixão. Podem jogar maconha que é pra eu subir doidão. Eu sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. Eu quero morrer todo peladão. Larica não tem hora, também não tem lugar. Larica tá me dando mais vontade de fumar. Eu sou vampiro doidão. Eu sou vampiro doidão. Passo o dia dormindo e a noite eu fumo baseadão. No voto do ano de 1956, o João Corvino, que a gente tinha comentado lá, que não era o Calvino, ele morre. E como ele era o principal espetáculo assim, do governo do Drácula, nessa época começa uma série de invasões turcas à região, à Valáquia. Porque os turcos viram, logicamente, uma queda do poderio militar ali na região. Só que aí começam novamente as histórias sobre os empalamentos do Vilar. Quando os turcos invadiram a Valáquia, diz a lenda que o sultão comandava o exército ficou impressionado, porque primeiro que os soldados de Drácula utilizavam aquela técnica que ficou famosa por sultos, por exemplo, de deixar o exército invadir e sair queimando as plantações e... Terra devastada, que chama. Exatamente, a tática de terra devastada. Sair queimando as plantações e cortando as linhas de suprimento do exército inimigo. Segundo, que ele usou uma tática de terror psicológico. Ao longo das estradas e do caminho do exército turco, ele empalava todos os inimigos capturados. Então, o exército literalmente marchava rodeado por corpos. Alguns ainda vivos. É, alguns não tão corpos assim. O que acontece é que essa tática conseguiu atrasar bastante o exército turco. O Vlad teve uma série de vitórias contra o exército turco, mas o poderio turco era muito maior. Em 1462, o sultão consegue finalmente expulsar o Drácula da Valáquia. Quando o Drácula é expulso da Valáquia, ele vai para Transilvânia pedir auxílio do rei húngaro mesmo. Que nessa época era o filho do João Corvino, que era o Matias Corvino. E lá ele foi preso de novo. E por muito tempo ele virou prisioneiro do Matias Corvinos na Transilvânia. Ah, lembrando que nessa fuga, antes dessa fuga, a mulher dele suicidou. Ela pulou de uma torre do castelo de Poenari. Isso, e enquanto ele estava preso, o irmão dele, o Radu, ele governou a Valáquia, mas ele era um fantoche do sultão. Ele era só aquele governador fantoche mesmo, né? E aí o irmão dele morre entre 1474-1475, e o sultão elege o Bassarab da dinastia Dan como príncipe. O Drácula é mantido preso pelo Corvino por quase 12 anos. Aí tem algumas discrepâncias esse número, mas é por um ano que ele fica preso pelo Corvino. Nossa Senhora! Aí existem algumas discrepâncias em relação a esse número, mas por um ano que ele é mantido preso pelo Corvino. Só que o domínio da Turquia sobre a região da Valáquia cresce. E o Corvino acaba vendo no Vlad Drácula um aliado para combater o domínio. O Vlad, ele ganha tanto apreço lá na corte, tanto um certo renome, que ele chega a casar com a irmã do Matias. Ele casa com uma nobre húngara, que alguns historiadores afirmam que é a irmã do Matias, mas tem algumas dúvidas aí, não é certeza. Só que de toda forma, é como você falou, ele consegue cair no apreço tão grande do Matias, tanta necessidade aí, né, de domínio sobre a região da Valáquia, que era uma região estratégica, que ele casa com uma húngara, uma nobre húngara, e cai nas graças do rei, do Matias, que na época era rei da Hungria, e ele é utilizado pelos húngaros como parte da estratégia para a invasão da Valáquia. Então os húngaros invadem a Valáquia, depõem o governante Pantoche dos turcos e restauram o governo do Vlad. Ô Douglas, vale lembrar que os húngaros não invadiram a Valáquia sozinho, né? Então tinha um contingente de magiares que estava sob o governo do Matias, tinha moldávios que estava pelo primo do Matias, o Estevão o Grande, da Moldávia, e um contingente de transilvanos, sob o príncipe da Transilvânia, o Stefano Bathory. Então, em 1476, na verdade em novembro, foi quando eles conseguem expulsar o Bassarab e colocam o Vlad no trono de novo. Só que assim que eles colocam o Drácula de volta no trono, essa invasão foi liderada exatamente por esse Stefano Bathory. Que, convenhamos, é o nome maldito, né? Bathory. Mas assim. Muito bem relacionado. Drácula. Condesa Bathory. Enfim, só gente boa. É um círculo de relações bem bem saudável. Mas quando o Drácula é restaurado no governo, o Stephen Bathory sai da Valáquia como uma parte dos exércitos que tinham sido utilizados para estabelecer o governo do Vlad. Então o Drácula fica muito desguarnecido na região. Então, depois que assim que os turcos contra-atacam, eles já tinham dominado o Império Bizantino, Constantinopla já tinha caído, e em dezembro de 1476, o Vlad morre lutando contra os turcos perto de Bucareste. E para provar que ele tinha morrido, o sultão turco na época, ele levou a cabeça do Vlad até Constantinopla e exibiu ela empalada por uma estátua, para provar que o imperador estava morto. O mais estranho é que depois de morto, ele virou um herói lá na região como um defensor, um cavaleiro cristão que defendeu o povo da dominação islâmica. Aí ele virou um herói lá na Moldávia e na Romênia. E um vampiro para os ocidentais. Que é muito melhor, né? Muito mais legal. Não se mudar tudo em paladão por si. Mas tá na hora de nova musiquinha, quer ver? Então vou deixar vocês para acabar o programa com Rob Zombie, Drácula. Trees strangled him. Bom, esse programa foi sugestão do ouvinte, do Guilherme Ribeiro Cabelo, que nos mandou essa sugestão para falar sobre o Vlad Tepes, o empalador. Guilherme, obrigado pela contribuição. E se você também quiser dar sua contribuição para o podcast, é só entrar em contato conosco. O nosso e-mail é o lendasdeboteco@gmail.com. O Twitter é @lendasdeboteco. E o site é lendasdeboteco.wordpress.com. Então, entre lá no site, entre em contato com a gente via Facebook, Twitter, etc. Deixe comentários, sugestões, críticas e piadas infames.